Gente que deixou de ser umbandista disse que é esquizofrenia isso. Disse com todas as palavras. Você vai ficar dando risada mesmo. Por que que eles dizem isso, moço? Porque vem da cabeça deles. Mas é lógico que vem da cabeça, porra! Se eu tô atuando na cabeça, tem que vir da cabeça! Sim. Nareixo. Ih, eu vou ter que ir nessa porra desse sol pra cumprimentar a truqueira. Eita. Só vocês pra me trazer aqui de dia, né? Puta que pariu. Na próxima eu quero vir com um bom homem. Não, louco. O senhor quer que eu dê um zoom no brinco? Ah, você vai tomar no... Tá bom, não vou, não vou, não vou. Não é melhor ser bom do que saber? Será? Se você é bom, é, não é. Às vezes, como diz por aí, né? O inferno tá cheio de boas intenções, né? Eles usam sim os ovoides, porque os ovoides funcionam. Sabe aqueles negócios que vocês usam pra fazer tratamento? Como se chama aquilo que gruda e puxa? É sanguessuga. É, mas esse é um bicho. É. Como chama o negócio que vocês põem no corpo? Fita crepe. Não! Vou colar o ovoide em fita crepe! Por isso que nós cansa de falar. Vocês não entendem. Ah. Nós não pode fazer nada por vocês se vocês mesmo não fizer. Eu vou pedir pro senhor, às vezes, falar gritando pra gente pegar bem a voz. É, mas a minha voz tá apagada hoje por causa da porra da luz. É mesmo? É. Olha. Vamos ver isso aqui. Aff, Maria. E a noite? E agora? Agora tá bom. Oh, meu Deus do céu. Volta assim. Agora tá escuro, hein? Assim, sabe o que acontece, moço? A luz do sol atrapalha a concentração do burro. Olha. E a luz do sol, ela desintegra algumas energias mais densas que nós precisamos pra trabalhar. Agora tá bom, então. É, agora tá bom. Oh, coisa boa, então. Então, o senhor sempre diz, eu sou essa caveira... Simpática. Eu sou simpático. Mas então, o senhor... Porque hoje as pessoas falam para as outras, não com as outras. Não existe mais um diálogo, existe um monólogo, né? Joga, joga, joga. Parece conversa de bêbado. Como é que é a conversa de bêbado? Conversa de bêbado. Eu falo, tu não ouve, aí tu fala, mas sem eu ter ouvido o que eu falei. Então o que tu fala já combina com o que eu falei. É conversa de bêbado. Já viu bêbado conversando? Já. Não faz sentido nele. Ele não tá saindo do lugar, ele tá só ouvindo aquilo que ele mesmo fala. Como é que tu aprende coisa nova se tu só ouve o que tu fala? Por isso que nós cansa de falar. Vocês não entendem. Nós não pode fazer nada por vocês se vocês mesmo não fizer. Como é que tu aprende coisa nova se tu só ouve o que tu fala? Olha. Se tu fica preso no teu pensamento andando em círculo. Essa é uma pergunta pra se refletir. É. Como é que tu pode aprender alguma coisa se tu não ouve o que os outros falam? Ai, ai, ai. Tu não precisa aceitar o que o outro fala, mas tu precisa ouvir. Ouvir, ó. Porque se for interessante, tu pega pra tu. Porque é inteligente até. É. Se não for bom, tu não precisa pegar pra tu. No segundo bloco, eu quero falar um pouco com o senhor sobre livre-arbítrio. A gente não teve oportunidade de falar disso da outra vez. Eita, esse é um assunto cabeludo. Isso é cabeludo, ninguém se entende. Mas tá certo. Lareixo, lareixo. Saudação Exu, Tata Caveira. Lareixo, lareixo. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Soltaram o bode preto, meia-noite na Calunga. Ele correu os quatro cantos, foi parar lá na porteira. Bebeu o tendo aqui a honra de falar com um espírito que trabalha como Exu e guardião. O senhor prefere chamar de Exu ou guardião? Eu gosto mais de Exu. Exu? Tô mais acostumado. Mas guardião não ofende, não? Não. E tem diferença pra vocês? Pra nós? Alguns dizem que o guardião ele já toma conta de coisas maiores. Não, então eu sou um guardião. Mas isso não quer dizer nada. Ah. Eu sou um Exu. Claro. Né? Aham. Se tu é um homem. Isso. Não é? Graças se, a Deus. Se tu toma conta de 10 ou de 20, que diferença faz no fato de tu ser homem? Nenhuma. Ah, é claro, a mesma coisa. Claro. É a mesma coisa. Entendi. E o nome Tata Caveira. É. Pra quem ainda não entendeu, que significa? Que é um. Tata um, significa pai. Para alguém ancião mais velho. É, mais experiente. Indica a sabedoria. É. Mas não é a sabedoria dos pretos velhos. É a mesma sabedoria. Sabedoria é uma coisa só. Eita. Só que nós usa de um jeito, eles usam de outro. Aham. Eles fazem de um jeito, ele faz de outro. O senhor parece que tem resposta que as pessoas podem chamar de óbvias, mas. É, o sucesso é o estudo do óbvio na vida, né? Que as pessoas esquecem. Às vezes as pessoas ignoram o óbvio, né, moço? Ah, desprezam o óbvio, né? Aham. É tão óbvio que as pessoas nem percebem. Não percebe. E aí houve uma entidade dizendo, ah, como que eu não pensei nisso antes? É, pois é. É, exatamente. Entendeu? Aham. Às vezes é óbvio. Agora, tem uma coisa que é óbvio pra tu e pra mim, pode não ser pra outros, né? Claro. Às vezes por conhecimento, uhum. por experiência. Uhum. Então, uhum. o que aqui pra nós parece óbvio e pra outros parece óbvio, pra alguns pode não ser. Então aqueles chatos que fica reclamando que você faz pergunta que é tudo igual é. E que as respostas são sempre as mesmas, é. Fala pra eles lembrar disso. Olá. Que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que eles. É. Né? Sim. E que a gente tem que atender todo mundo. Tem Precisa. Que fazer as perguntas mais difíceis. É. E tem que fazer as perguntas mais fáceis também. Claro. Não é? Uhum. Pra ajudar todo mundo. Sim. Se fosse pra ajudar só quem é sabido, ah. E às vezes eu vejo que as minhas entidades vão intuindo e se volta a pergunta que o pessoal ainda não entendeu. Né? Porque, e aí um outro jeito de responder ajuda a pessoa a chegar. É, às vezes é isso. Olha lá. Né? Claro. Então mas a gente tenta ajudar todo mundo. Né? Sim. Mas se for pergunta difícil, nós respondemos também, se nós souber, né? Vamos pro livre-arbítrio. Se nós souber, a gente nós responde também. Não tem claro, problema, não. Sim, claro. Mas vamos lá então. É, essa linha, antes de chegar no livre-arbítrio, essa linha dos caveiras que o senhor trabalha, tem o João Caveira, tem o Exu Caveira. Tem. E esses, como a gente diz, é uma empresa, cada um tem a sua função. Isso. E qual que é, tem uma pombogira específica que trabalha com o senhor? Rosa Caveira. Rosa Caveira. É. Essa é a mesma pombogira específica que trabalha com o senhor João Caveira e com o Exu Caveira? Ai, já não sei, né, moço? Vai de pessoa ou vai de linha? Vai de entidade pra entidade. Aham. Vai de entidade pra entidade. As equipes vão se formando por afinidade. Aí estejam aí por afinidade de propósito, por afinidade de necessidade de aprendizado. Cada equipe vai se formando de um jeito. Então pode ser que tenha outros que tem Rosa Caveira e tem outros que tem outra. Maria Mulambo, Maria Padilha, enfim, né? Tem uns que trabalham com cigana em vez de trabalhar com pombagira. Mas o senhor, por exemplo, não trabalharia com a pombagira da praia, por exemplo? Porque é cemitério. Poderia trabalhar. Porque aí junta a força do cemitério com a força da praia, por que não? Então não se pode... Pode, mas não faz muito sentido pensar que porque o senhor é do cemitério vai ter alguém meio ali por perto ou próximo. Não. É complemento. É. Aham. Não é? Se Sim. eu preciso de uma força diferente para fazer os trabalhos que eu tenho que fazer, eu vou buscar essa força em outro lugar. Uhum. Por que eu vou recusar? Se é uma coisa que o senhor faz constantemente, melhor que esteja sempre por perto. É, exatamente. Ah... E quanto a, por exemplo, as pessoas muitas vezes deixam de dar crédito para o que a entidade diz, para o que a entidade fala, por conta de que não encontra correspondente no cérebro, nas suas experiências passadas, de dizer, olha, um Tata Caveira vem com uma capa, um Tata Caveira vem assim. É, normalmente, quando eles respondem essa pergunta, eles dizem sempre que é com Rosa Caveira. Como é que a gente deve lidar com aquilo que a gente vê quando é diferente da norma que a gente já está acostumado? É, lembra que norma é uma coisa que se criou, né, moço? Ah. É. Existem umas coisas que são mais comuns. Ah. Isso não significa que seja o único certo. Ah. Né? É. Às vezes é mais comum porque é mais fácil ou porque é melhor trabalhar daquele jeito. Isso não significa que não possa acontecer de outro jeito. Tá. E com tudo na vida é assim. Com tudo. Esse negócio de dizer que é normal ou não é normal é furada. Furada. É furada. Porque às vezes o que é normal pra mim pode não ser pra tu. E vice-versa. É. Tu tá me entendendo? Tô. Então... O fato de uma coisa acontecer muitas vezes de um jeito não significa que aquele é o único jeito possível, nem que aquele é o único jeito certo. Claro. Sim. Entendeu? Entendi. E a gente também tem uma compreensão muito limitada da realidade do espírito como vocês a veem. Exatamente. E mesmo vocês passando, também pode passar só um certo número de coisas porque não existe referência no campo da matéria. E porque às vezes vocês não estão preparados para lidar com algum conhecimento. Não estamos preparados. É, às vezes tem conhecimento que vocês não estão preparados. Eu não acabei de falar do negócio da cor da pele. É, não podia falar. Não é para todo mundo que eu posso falar. É, realmente. Não posso falar para todo mundo como é que se vê isso. Ah. Porque senão vai dar merda. Vai. Vai ter gente que não vai saber usar essa informação e vai dar merda. Uhum. Para alguns eu posso falar, para outros não. É assim. Se o senhor já souber, por exemplo, que no futuro a gente vai ser visitado por civilizações extraplanetárias... No futuro? É. Isso já vem acontecendo há muito tempo, moço. Ô, louco. Isso já vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Que isso? É. Os planetas não existem há muito mais tempo... Sim. ...do que o ser humano. Claro, civilizações muito mais então, antigas... Então, isso vem acontecendo há muito tempo e vai continuar acontecendo. Não depende de você acreditar ou não. Acontece. Então, pode levantar uma analogia para comparação com os espíritos. Diz assim, se espírito existe, porque eu nunca vi um. Se extraterrestre existe, porque eu nunca vi um. Então, tu já viu a eletricidade? Ah, não. Só quando dá choque, sai faz. Pois é. Mas tu não precisa tomar choque, nem ver faísca pra saber que a eletricidade existe. É. Sobretudo quando a torradeira tá funcionando. É, assim. Então. Claro. As pessoas, esse é o óbvio. Ah. Ó, tá funcionando, mas ninguém pensa que pra funcionar tem uma eletricidade entrando ali pra fazer o treco funcionar. Olha. Não é? É. Isso não significa que aquela força não tá lá. É. O fato de eu não ver, ou de eu não ouvir, ou de eu nem sequer saber que existe, não anula aquilo. Não anula. Só faz o fato de eu não saber. Tá certo. Claro. Tu me entendeu? Sim, não anula isso, por exemplo. O surdo não ouve. Não ouve. Isso não, ele pode ter nascido surdo e nunca ter ouvido. Nunca. Isso não significa que o som não existe. Olha. Sim, entendi. Pode ser que eu nunca tenha visto um extraterrestre e isso não quer dizer em nada e nem confirma nada. Não. Que eles existam ou não. Exatamente. Entendi. Mas da agenda de contato desses seres extraplanetários, vocês não têm acesso? Não. Nem precisa, né? Não interessa? Não precisa. Não é parte do meu trabalho. Mas o senhor não tem receio que quando eles chegarem, eles vão trazer tanta coisa boa que ninguém vai precisar de Exu mais? Ah, que bom! Eu vou me aposentar! Se eles trouxerem tanta coisa boa que não precise mais de nós, isso é uma coisa boa, moço. É, olha lá. Imagina se ninguém na Terra mais ficasse doente. Eita. O que ia acontecer com os médicos? Claro. Ia deixar de existir. Ia. Mas isso ia ser ruim? Eles iam morrer de fome. Não, eles iam arrumar outro trabalho. Ah, tá. Ora, é. Claro, claro, é verdade. Mas não seria bom se ninguém mais ficasse doente? Seria bom. Seria bom, não seria? É, claro. Então... Aí os putos dos médicos teriam que arrumar outro trabalho. Outro trabalho. E os Exu? Também. Porque a pessoa olha pro Exu hoje dizendo é um trabalhador que faz em troca da sua evolução. Isso. Só que se eu não incorporar mais ele, coitado, ele vai definhar. Não, ele vai trabalhar e buscar a evolução de outro jeito, moço. Tu tá limitando muito. É? É. Não, não é assim. Nós não depende só de vocês. Olha lá. Nós precisa de vocês, é sim, bom. É. Nós trabalhamos com vocês, isso é bom. Uhum. Se um dia não tiver mais que trabalhar com vocês, vai arrumar outro jeito. Vai arrumar outro jeito. Para ganhar luz, para evoluir. Porque, vamos dar um exemplo. Se a Maísa tem outro Exu, além do senhor, que ela incorpora. Não, não, nesse momento não, mas se tiver. Mas vamos dizer uma outra entidade. Uhum. Vai. Pai José. Pai José. Se o Pai José chega toda hora... Eu tô perguntando que tem muito um bandista que pensa assim. Se o Pai José chega toda hora, e eu já entendi, graças a Deus, mas eu quero que o senhor explique de novo. Tá bom. Se o Pai José vem e incorpora toda hora, daí o Tata Caveira vai ficar sem a oportunidade de evoluir. Porque ele não vai estar ajudando alguém, e ajudando ele evolui. Parece que é assim, mas não é não. Não é, né? Tu não tava falando da Rosa Caveira? Tava. A Rosa Caveira quase não se apresenta. É lá. Mas ela, isso não quer dizer que ela não trabalhe. Aham. Não é? Você não se ocupe com coisa que a faça evoluir tanto quanto. E ela me ajuda nos meus trabalhos. Ajuda o senhor? Ela trabalha comigo. Com o senhor, claro. Trabalha comigo também. É. Então isso não significa que ela não está evoluindo. Ela trabalha de outro jeito. De outro jeito. Vamos voltar para os médicos? Só antes. O senhor acha que tem condição de no final ela vir dar uma mensagem? Acho que não. Não? Tá longe? Acho que não. Não tá longe não, mas não dá. Mas então o senhor mesmo pode passar uma ideia dela pra gente. Tá bom, o que tu quer saber? Não, fala pra ela passar uma mensagem pras pessoas que gostam da Rosa Caveira, o que que ela espera dos médiuns, como entidade. Rosa Caveira é uma bombagira que tem muito amor no coração. É? É. Tem muito amor. É. De todas as formas que tu conhece. Porque tu sabe, a Rosa Caveira é muito culta. Culta, é? É. Eita. Rosa Caveira é muito culta. Rosa Caveira, numa vida passada, viveu na Grécia. Numa vida passada? Viveu na Grécia. E ela é muito culta. Uh-huh. E muito bonita. Nossa. Ela se veste, inclusive, como se fosse uma daquelas mulheres lá da Grécia. Nossa, que lindo. É. Uh-huh. Rosa Caveira tem muita cultura. E Rosa Caveira sabe que existe... Né? Os gregos diziam que tem várias formas de amor. Uhum. Tem amor filial, tem amor erótico, tem amor... tem lá, não sei os nomes, ela é que sabe. Uhum. E ela é muito amorosa. Uhum. E ela ajuda o ser humano, esse é o trabalho dela, é cultivar esses amores, entender como é isso. Ah... Agir com equilíbrio dentro da interação no campo do amor. É. Uhum. Então, pergunta a ela se um dia ela vem falar com a gente, pela Maísa. Um dia, quem sabe. Não vou te prometer quando. Mas vem. Vem. O senhor promete que ela vem, não promete quando. Vem. Tô preparando meu burro pra trabalhar com ela também. Tá? Tô. Tá bom, perfeito. Daí a gente fala com ela no futuro. Tá certo. Mas voltando pro médico. Então, eu tava falando do médico, é, né? É. O que, que nós tava falando? Que o médico, ele trabalha assim... Não se qual é a função principal do médico? Curar. Curar. Mas tem médico que não trabalha pra cura. Trabalha, é. Não trabalha pra cura. Trabalha pra quê? Pra lavagem de dinheiro, por exemplo. Não, tô falando de coisa boa. Mas... Ah, tá. Os de cura também trabalham pra lavagem. Muitos deles. Eu tô falando de coisa boa. Boa. Tem médico que não vai atender paciente. Tem médico que vai fazer pesquisa. Ah, sim. Tem médico escreve. Que vai ensinar. Que vai ensinar. Tem médico que vai escrever. Escrever. Ele tá deixando de fazer o trabalho de médico dele? Não. Ele tá deixando de evoluir como médico? Não. Então, é a mesma coisa com as entidades. Olha. Vim incorporar é um jeito de trabalhar. Um jeito. Mas não tem só esse. Não tem só esse jeito de as entidades evoluir. Entendi. E muitas vezes o senhor pode ir num lugar bem denso, fazer uma coisa bem específica e perigosa, que não só aumenta na sua habilidade pela experiência, mas que também, se fosse para ganhar crédito, o senhor teria ganhado um crédito maior comparado com a incorporação. Pode ser. Entendi. Sei, nunca parei para medir. É. O negócio para mim é trabalhar. Tem trabalho? Esse é o meu trabalho. Deixa eu falar isso. O senhor também falou isso. Vocês trabalhando tá bom, não importa onde. Não importa onde. Miramê fala uma coisa muito certa, uhum, muito bonita. Uhum. Que o maior prêmio para um bom trabalho é mais trabalho. Né? Enquanto tu tá recebendo trabalho, é sinal que teu trabalho tá bom. É. Agora que teu trabalho não estiver bom, ninguém mais vai te dar trabalho. Então o maior prêmio pra um trabalho bem feito é mais trabalho agora. Ô, coisa boa. Então se eu tô trabalhando, é sinal que eu tô fazendo as coisas certas. Então se eu aqui no diálogo com os espíritos tô recebendo espírito... Tu tá trabalhando direito. É, tu tá fazendo direito a tua parte. Pra conversar, claro, claro. Graças a Deus. Tá certo. Então, mas vocês, os Exus, já interagiram com esses seres? Com esses seres? Muita gente é supersticioso, diz que quando cai o cigarro da mão do Exu, alguma coisa quer dizer. Aí a pessoa bate... Quer dizer que o Exu não prestou atenção, não figurou direito a porra. Esse povo gosta de pôr significado diferente em tudo que acontece, né, moço? Não é então pra bater na madeira 3 vezes? Não precisa. Ninguém vai morrer. Às vezes pode ter, dependendo do que eu estiver fazendo, pode até ser que tenha. O senhor explica. É só perguntar que o senhor explica. É. Se pode, depende, se eu estiver fazendo um trabalho, pode ser que isso tenha um significado. Ah. Mas nem sempre. Não precisa sempre. Pra tudo ficar cuidadoso. Não. Não. Senão não vai fazer mais nada, né? É. Não vai fazer mais nada nessa vida. Não sai de casa. Não sai mais de casa. Eita. Tá certo. Então, o senhor já encontrou, interagiu com algum ser interplanetário no mundo espiritual? Não. Não. Eu já vi de longe. Uhum. Mas nunca trabalhei com eles, não. O senhor viu de longe? O que aconteceu quando o senhor viu de longe? O que estava acontecendo? Nada. Eles estavam fazendo as coisas deles lá. E eles são muito diferentes da gente? Alguns são. São? Alguns são. Alguns são bem parecidos. São muito diferentes. Então o senhor está aqui declarando com todas as palavras que eles não só existem, mas estão bem próximos. Sim. Mais próximo do que vocês imaginam. Então o senhor acha que às vezes uma pessoa que diz assim, eu já vi essa terrestre, eu já encontrei com ela, está falando verdade, pode estar falando verdade? Muitas delas estão. Muitas delas estão. Muitas estão inventando, muitas estão maluca. Claro. Né? Uhum. Mas muitas estão falando a verdade, sim, moço. E às vezes pode ser até um obsessor hipnotizando. Pode, assumindo a forma de um ET. Pode. Pode, né? Pode. Uhum. Por que que as pessoas têm receio de acreditar nessa realidade? Porque enfiaram na cabeça delas que eles são tudo do mal. Ah. A porra do cinema. A porra do cinema. É. Na verdade, é um círculo vicioso, né? As pessoas têm a necessidade de acreditar nisso, aí o cinema vai lá e alimenta essa necessidade. E alimenta. Aí, isso fica num círculo vicioso. Mas como em tudo, tem o bem e tem o mal. Quer dizer, tudo é o bem. O mal não existe. Uhum. Mas vocês enxergam bem e mal. Coisa boa, coisa ruim. Enxergam. E às vezes, nem sempre é do mal. Nem sempre tá aqui pra fazer vocês passar coisa ruim, né? Tem ET do bem. Tem ET do bem. Tem. Tem, claro. E tem canalização também. Tem. Eles passam as mensagens dele. Tem. Que é séria. Sim. Que é de verdade. Entendi. Claro. Certo. E eu quero falar, antes do livre-arbítrio de novo, o senhor já viu gente que faz projeção astral andando aí pelo... Ah, eu vejo todo dia. Pelo mundo astral? Os meus... Alunos. Os meus parceiros. Compadre. Hã? Seus Os compadres. Meus compadres. De vez em quando eu levo eles. O senhor leva? Eu levo. Mas a gente... Não, uma coisa é a gente desdobrar do corpo no sonho e voltar e não lembrar de nada. A outra coisa é uma projeção astral. É tudo a mesma coisa. O que muda é a lembrança. É, então. Eles lembram? Às vezes lembram. Então foi projeção astral. Não, sempre é projeção. Moço. Claro. Saiu do corpo. É. É projeção. Ponto. Tá. Se tu saiu dormindo, acordado, consciente, inconsciente, e se tu lembra ou não lembra, é outra coisa. Mas é outra. Tudo é projeção. Como que, por exemplo, eu faço pra ir dormir, sair do meu corpo e tá consciente dali do espírito saindo do corpo e... Treinar. Treinar? Tu tem que dizer pra tu mesmo. Ah. Eu quero lembrar do que acontecer do outro lado. Eu quero lembrar do que acontecer do outro lado. Só isso? Até que isso vire uma verdade pra tu. Nossa. Quando isso virar uma verdade pra tu, tu começa a lembrar. Mas por que tem gente que desenvolve estudos de projeção astral que cabem em 10 livros? Porque a humanidade tem dificuldade, né, de entender essas coisas, de aceitar. Uhum. É muito maravilhoso. Parece muito maravilhoso. E tudo que parece muito maravilhoso tem dificuldade de entrar na cachola de vocês. É mesmo. Aí precisa de um monte de coisa pra entrar. Mas é uma coisa natural, moço. Natural? O mundo faz. É desdobramento, a projeção astral não é natural. É, todo mundo faz, inclusive os bichos. Ixi. Todo mundo faz, é uma coisa da natureza. Nossa. Não tem nada de maravilhoso. Não tem. Não. Então todo mundo pode lembrar. É. É só enfiar na cachola que pode acreditar nisso. Então, vamos dizer assim, hoje à noite eu vou dormir e falo, eu quero fazer uma projeção astral. Daí eu saio do corpo, vejo lá o cordão de prata, eu vejo meu corpo dormindo. E não vejo nenhum espírito. Não vejo vocês por perto. É porque se, mesmo eu estando no campo astral, vocês estão numa outra vibração? Não necessariamente, moço. Às vezes nós não tá lá mesmo. Mais simples que isso. A projeção astral não depende de ter espírito perto. Ah. É uma coisa de cada um. De cada um. Eu não preciso ter espírito perto pra me projetar. Não precisa. Não. Não. Eu posso. Tu pode se projetar sozinho. Pelo teu esforço. Claro. Treinando, praticando. Muita gente pediu pra eu perguntar, a título de curiosidade, que fazem projeção astral pra um espírito como o senhor. Por que que quando eles estão projetados, consciente do espírito deles voando, quando passa perto de uma rede de eletricidade, gruda? Por causa do campo eletromagnético. Olha que bonito isso. Parecendo cientista. Aqui com essas perguntas. Toda corrente elétrica tem um campo em volta. Ah. Que interage com o campo do corpo astral. Aí interfere. O senhor gruda? Os ossinhos pendurados lá. Ia ser divertido, hein? Ia ser engraçado. Você atiraria a rir muito. Ninguém gruda, moço. Ah. Ninguém gruda, de fato. Uhum. O que pode é ser atraído. Atraiu. Mas se o espírito que tá lá tiver força no pensamento, ele desgruda. Ah, tá. Do mesmo jeito. Cara. Uma cabeça um simpática grudada. Pendurada no fio. Nossa, ia ser divertido. Ia ser engraçado. E por que que as pessoas, às vezes, também por causa do campo eletromagnético, que fica muito tempo em volta do corpo, o corpo puxa de volta? Sim. Por isso? Puxa. Não, por que? Porque o corpo, o campo magnético do corpo físico é mais denso do que o do corpo astral. E o campo eletromagnético, mas eu tô muito científico. Tá, meu Deus. O campo eletromagnético do corpo físico, ele muda conforme o estado de consciência. Uhum. Quanto mais desperto, olha que bonito. Eita. Quanto mais desperto tivermos, é, mais forte é o campo do corpo físico. Quanto mais acordado tiver o cérebro, mais forte é o campo. Então, o campo fica mais forte, ele puxa. Uhum. Claro. Precisa da atividade ali constante dentro do corpo. É. Pra ficar na vigília, né? É. Claro. Entendi. Agora, antes de falar do livre-arbítrio, é, a gente às vezes ouve assim, bom, se a gente tem 7 corpos espirituais, quando o espírito chega, ele tira o corpo mental inferior de dentro do corpo astral e coloca o dele ali. Daí ele consegue manipular assim, igual uma marionete, o espírito através... Não tira nada, moço. Esses corpos não se separam assim. É. Né? Não dá pra brincar de montar. Camada. Né? Não. Isso são frequências. Uhum. É vibração. Uhum. Né? O que eu posso é isolar uma vibração pra que ela tenha menos interferência, mas eu não posso anular. Ah. Se eu anular o corpo mental... Eita. Teu cérebro para de funcionar. Para. É. Ixi. Então eu não posso fazer isso. Eu posso diminuir, uhum, né, isolar a influência dele na tua, no teu cérebro para eu poder atuar. Mas anular não posso, não. Não pode. Não. Posso não. Não. O senhor agora está incorporado na Maísa. Tô. A outra coisa. Acho que tô. O senhor agora, então, sortando aí, como é que é? Ó, em que lugar físico, se a gente pudesse ver o senhor estaria sentado no mesmo banquinho que ela? Não. Não pode ocupar o mesmo espaço? Pode. O senhor seria sugado para dentro do corpo? Não, eu posso. Aham. Posso, mas não precisa. Não precisa. Não, eu tô sentado aqui do lado. Do lado? É. Entendi. E quando o senhor está sentado do lado, então o senhor tem aí uma energia envolvendo toda a energia dela? Isso, é um balão só. Do senhor e dela? Isso. E a hora que a gente vê desenho na internet, que a hora que o espírito mexe a mão, o corpo também mexe a mão. Isso. É assim mesmo? É. Então o jeito que o senhor está sentado é numa posição igual ela está sentada agora. É isso. Entendi. E aí, a hora que o senhor levanta a mão, ela sente a vontade de levantar a mão também. Isso, é aqui dentro. Ah, é bem rápido isso. É. Ela não precisa interpretar. Não. Não precisa. Não precisa, até porque tu já tá acostumado a trabalhar comigo, né, moço? Uhum. Quando é um espírito que não tá acostumado a trabalhar, é um pouco mais difícil. É. Mas quando tá acostumado a trabalhar, aí é automático. Automático. É. A gente também ouve dizer que quando o espírito, talvez seja porque o senhor seja uma caveira simpática e não tenha os glóbulos oculares, mas é que o espírito, quando já tem uma certa desenvoltura e o cavalo, essa sintonia para a mediunidade de incorporação, o espírito consegue deixar o olho aberto e fica olhando para a gente. Isso. Como é que é isso? Aí depende do médium. Do médium? Da entidade. Mas o fato de estar com o olho fechado não quer dizer que está menos incorporado. Não, ao contrário. Aham. No meu caso é o contrário. Tá. Eu fico de olho fechado, meu burro. Na verdade é meu burro que fica de olho fechado. Aham. Pra ficar mais concentrado. Claro. De olho aberto ele perde um pouco a concentração e pode se atrapalhar. É. Mas de olho fechado a concentração é maior. Maior. Mas isso é uma necessidade do meu burro. Não do senhor. Não minha. E disso não faz a incorporação, como você falou, é o contrário. Faz mais forte porque... Pra mim é o contrário. Claro. Então não tem como uma pessoa dizer, ah, tá com o olho aberto, tá com o olho fechado, aquele ali vem mais coisa do espírito, aquele vem menos. Não. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Seria a mesma coisa que dizer que trabalha em pé, trabalha sentado, um é melhor que o outro. É. Ah, claro. Sim, sim. Quem trabalha em pé, trabalha em pé. Quem trabalha sentado, trabalha sentado. É. E ela não tá vestindo uma camiseta preta hoje? Hoje não. Ah. Isso não, também não diminui não. Nada? Porque as cores influenciam o campo, às de certa vezes forma. Influencia. Uhum. Às vezes influencia. Mas é psicológico. É, influencia em nível psicológico. A cor altera o psicológico das pessoas e o psicológico altera as energias. Tu tá me entendendo? Sim. Então, é por isso que às vezes a gente usa cor de um jeito, cor de outro. Entendeu? Tá, mas quem faz disso um estudo vai ficar bravo com o senhor. Por quê? Porque assim, a pessoa se dedicou tanto pra discernir as cores e colocar a cor certo, porque a cor leva uma vibração e a vibração mas faz. Tá isso. Certo, não é tá assim, errado. É assim. Eu só tô dizendo que não é direto nas energias. Passa pelo psicológico das pessoas. É isso que dá a vida. Igual a eletricidade na torradeira. É. Entendeu? Eu uso uma cor, ou meu burro veste uma cor, que interfere no teu psicológico. Esse teu psicológico, por causa dessa cor, vai funcionar de um jeito. Esse jeito vai produzir uma energia que eu quero para fazer o trabalho que eu preciso para tu. O Ramatiz falou no livro Vida no Planeta Marte que eles trabalham muito com cores para induzir a pessoa a um certo estado de espírito. Psicológico. O que é o estado de espírito? É realmente. Não é psicológico? Sim. Então, é isso. Tu acabou de confirmar o que eu falei. Realmente. E olha, o senhor estava falando a mesma coisa que eu, com diferentes palavras, e no entanto a gente estava concordando, mas achando que existia uma disparidade. Aí não existia. Não, é a mesma coisa. E então a gente pode considerar que muito do que vocês falam é o que a gente pensa, mas não consegue interpretar. Com outras palavras. Exatamente. Nossa. Claro. Entendi. Então, o espírito, quando ele vem através da mediunidade, vários fatores ajudam para que a mensagem seja bem canalizada. Sim. O banho é um deles. Banho, a comida. A comida? É. A carne, pode? Tem determinados tipos de... Qualquer comida altera a energia, moço. Agora, para alguns trabalhos eu preciso de um tipo de energia, para outros trabalhos eu preciso de outros tipos, né? Tá. Então, conforme o trabalho que você vai fazer, você é melhor comer uma coisa, comer outra. A carne não é ruim nem boa, depende do trabalho que você vai fazer. Se eu preciso de energia mais densa, eu vou comer carne. Meu burro vai comer carne. Vai. Meu burro não pode ficar sem comer carne. Eita. Porque o tipo de trabalho que o meu burro faz é pesado, é denso. É denso. Pesado no sentido que é denso, não que é ruim. Tá. É denso. Então ele precisa de energia mais densa, porque senão, se ele não puser essa energia pra dentro, vai tirar a energia do corpo físico dele. Eita. Aí ele enfraquece. Então não adianta, precisa comer carne. Mas no caso que eu sou vegetariano, eu não vou poder então trabalhar com... Aí depende da tua constituição. Sim. Estou falando do meu burro. Olha, foi bom perguntar, porque tem gente que está assistindo e que ia ficar chateado. Depende da constituição de cada um e depende do tipo de trabalho que faz. Sim. Tá certo? Pode ser que amanhã ou depois tu tenha que repensar isso. Vocês espíritos arrumam outro jeito, outras maneiras, né? De quê? De fazer a energia que a gente precisa? É. A gente até consegue, moço. Até consegue. Nós não estamos limitados. Então. Mas às vezes tem um jeito mais fácil e um jeito mais difícil, né? Ah, entendi. Pra que eu vou complicar se eu posso simplificar? É. Pra que complicar a sua vida se pode complicar a minha? Se é complicação pra tu, eu já não sei. Quem mandou, né? Escolher trabalhar assim, né? Não, tu é que sabe. Ela. Tu é que tem que saber das tuas necessidades. Claro. Eu não posso dizer pra tu faça isso ou faça aquilo. Tu tem que pensar. Tem que pensar. A respeito. E ver se faz sentido e se é possível. E até quem come carne tem que repensar, às vezes. Tem. De ter que ser se vegetariano. Se meu burro for fazer um trabalho de cura, por exemplo, não pode comer carne. Não pode. Porque aí a energia tem que ser mais sutil. Mas por que antes da gira recomenda-se não fazer nem sexo, nem comer carne? Lá vamos nós. Por que as pessoas não podem fazer sexo? Porque... é um manancial de energia que vai sendo esgotado. Não. Não é? Não é. Isso foi coisa que botaram na cabeça de vocês. O sexo bem feito e feito com responsabilidade, ele não tira energia, ele põe. Mas masturbação não pode, né? Por que não? Se for bem feita? Eu não posso coçar a cabeça, então? Pode. Meu burro não pode mais coçar a cabeça. Não, mas é que é a energia que vai faltar. É a mesma coisa, moço. Isso é tabu que inventaram pra complicar a vida dos Mas seu tatal, que vai ter gente fazendo sexo agora antes da gira, vai o senhor que vai ser responsável. Vai feliz. Eu falei sexo responsável. Ah, tem essa? Tem. Como é que é? Não é sexo por sexo, não é sexo tá. por diversão, uhum. não é sexo explorando as pessoas, né? Não é sexo por vício. É melhor também que chegar lá e ficar com vontade dentro. Exatamente. Imagina se tu tá com vontade e aí tu vai pra gira. Em vez de ficar concentrado na gira, tu fica pensando no sexo que tu não fez. Né? Que trabalho tu vai fazer? Você começa a olhar pra coisa diferente. Aí sim a energia vai escapar. Uhum. Mas não é por causa do sexo que tu fez. É exatamente por causa do sexo que tu deixou de fazer. Nossa. Não é? É? E o sexo é importante, moço. É uma das energias da natureza. Uma energia muito poderosa. Nossa. É, o Celta já sabia disso, o Hindu já sabia disso, esses povos primitivos, tudo já sabia disso. Ai, não sei se usava direito, os egípcios já sabia disso. Uh-huh. Vocês é que aprenderam de um jeito, incutiram na cabeça de vocês que é errado, que é feio, que é sujo, uh-huh. que é pecado. Não é, não é. Uh-huh. É uma energia da natureza como qualquer outra. Até se o sexo for feito entre duas mulheres ou entre dois homens? Se houver respeito e houver carinho, por que não? Olha, claro. São dois espíritos. Se tem sexo, é uma condição passageira. Dois espíritos trocando experiência... Afetiva. Afetiva. É. Vivendo uma certa unidade ali no Isso. Uhum. Uhum. Claro, claro. E a carne antes da gira? A carne antes da gira também é outra coisa. Se tu... Vai pra gira, fica pensando na carne que na janta tinha um assado bonito e tu não comeu porque tu tinha gira, tu vai pra gira com raiva da gira. Ai. Tu vai pra gira com raiva da gira porque a gira te impediu de comer a carne. Ah. Que porra de trabalho tu vai fazer? É. Cheio de raiva. Não dá. Frustrado porque não comeu a carne. Ixi. Né? É. Por isso que eu digo, tem que saber que tipo de energia tu tem como pessoa. É. E tipo de energia que tu precisa para aquele trabalho. Na hora... O meu burro presta muita atenção nas necessidades do corpo. Ele tenta, pelo menos. Né? Ele tem dia... Trabalha demais. Ele tem que comer carne. Uhum. Sente muita vontade, sente muita necessidade. Ah, vai lá, compra carne, faz e come. Por que ela não toma uma vitamina que dá... Não é a mesma coisa. Suplemento. Porque não é físico, é energético. Ah. Não é só físico, é necessidade energética. Agora quem combate a ideia da carne por conta da forma que o animal é matado... Ah, isso é outra coisa, né? Que sobra energia na carne e isso passa pro corpo humano. É, isso acontece mesmo. Acontece mesmo? Acontece. E se tu tiver sintonia com aquele tipo de energia do bicho, se o bicho ficou com raiva, com medo, né? É. Triste, porque o bicho fica. Fica isso. Triste. Se tu tiver sintonia com aquela energia, a energia aquela energia que tá na carne pode fazer mal pra tu. Ah lá. Aí pode. Então, porque eu ouvi uma certa vez, numa gira, a entidade dizer assim, eu falei, mas vocês estão servindo feijoada na gira de preto velho? E o menino tá comendo um pedacinho ali de torres, né? Como eles dizem. E... Daí eu falei, mas e o animalzinho que matou e toda essa história por trás, do medo, do negócio que fica embutido na carne, agora você serve do meio de uma gira. Daí ele falou, mas já passou por todo um processo de decantação, agora já não é a carne que você compra no mercado? Exatamente, tem isso. Se tá no trabalho, ela já foi trabalhada. Eu não como frango nos meus trabalhos. O senhor come? Eu como a minha farofa, tem miúdo de frango. Ah, sim. O senhor não come frango vivo, claro. Ai, não, o senhor falou como frango, a pessoa tá ouvindo e interpreta. Não, a minha farofa. A farofa que eu que como. Rasga o pescoço do bicho. Farofa que eu como tem frango. A farofa, o frango assim, fritinho, igual a gente come. Misturado lá. Aham. E o senhor perguntou, não tem frango? Eu falei, tem. Tem frango. Como então, assim? O senhor falou, não tem frango. Do quê? Não sei nem do que nós estamos falando. É, tem. Então, me dá um zupito, moça. O senhor come espírito, e mais então... mais barafo. Tá. O senhor come carne. Mas enquanto o senhor está incorporado, o senhor come, mas não é o senhor que come. Porque o senhor falou que está do lado dela ou não está nela? Não, eu uso energia. Ah. Conforme ela come... Ah. Tem todo um processo. Não faz digestão? Faz. Então, quando faz digestão, não desintegra? Desintegra. Quando desintegra, não falta energia? Sim, senhor. Então, aí eu pego a energia que está desintegrando ali. Pra trabalhar. Nossa. Entendi. O ectoplasma é muito usado por vocês. É. O que que é isso? A energia vital, energia do duplo. Energia que só encarnado tem. É uma energia... É, como se dizem no nome científico, fluido cósmico universal, mas não. Densificado. Não, ele já está modificado. Modificado, já está num momento ali... E é disso que vocês se vestem, por exemplo, para fazer uma manifestação acontecer. Uma manifestação não. Materialização. É. Acontecer. Uhum. Se eu pedir para o senhor se organizar com a equipe astral, o diálogo com os espíritos e os seus representantes, para a gente conversar com o senhor materializado, qual que é a probabilidade disso acontecer? Quase zero. É muito complicado, moço, porque para fazer isso eu ia precisar de médium que tenha boa quantidade de ectoplasma, que seja bom doador. Uhum. Né? Porque ectoplasma só encarnado tem, desencarnado não tem ectoplasma. Sim. Eu ia precisar de um ambiente esterilizado. Ixi. Do ponto de vista energético. Uhum. Né? Uhum. Então ia dar muito trabalho, moço. Sem contar que é perigoso para os médicos que doam. O ectoplasma não é uma coisa muito simples. Não é? Uh-uh. Então, é um trabalho que a gente não faz. Porque o próprio espaço-tempo, a pessoa vai ver lá no futuro, mas pode influenciar aqui agora. Ah, por causa da energia mesmo, moço. Uh-huh. E outra, qual a finalidade disso? Diálogo com o espírito, é. Mas pra quê? Realmente não tem muito... O que tu poderia obter de uma materialização que tu não obtém de outro jeito? Só me ver? É um fenômeno, né? É, pois é, então. Vocês têm que parar de se preocupar com o fenômeno. Uhum, uhum. Muita preocupação com o fenômeno, né? Com o maravilhoso, que não tem nada de maravilhoso. Tem mais é que se preocupar com o que aprende e colocar em prática o que aprende, em vez de ficar procurando fogos de artifício. Precisaria de muito espírito envolvido e autorização superior. E muito médium bom de ectoplasma. E que não seria relevante para um espírito superior dizer, ah, vai lá, faz isso. Não. Que vocês não fazem coisas sem relevância. Isso é um show. Eu não vou fazer show. Um show, claro. Eu, pelo menos, não. Tem espírito que faz. Faz. Eu, mas não faz assistido por espíritos superiores. Por meu... Não, pode até fazer. Show? Dependendo do... Claro, daí não é show. Dependendo da proposta que ele tem, claro. Talvez aquilo seja necessário. Uhum. Mas eu diria que é raro. É raro? É. É muito raro. Tá certo, então. Mas a gente pode sempre apelar, né, pro Conselho Superior, dizer, ó, dá uma oportunidade poder, um tu dia. Pode. Tu pode o que tu quiser. Da gente conversar com vocês. Entendi. Tu pode pedir o que tu quiser. É. Se tu vai conseguir, não sei. Aí já não sei, não depende de mim. Certo. Entendi. Vamos falar um pouco da diferença entre a mediunidade consciente e a psicofonia. Qual é a diferença das duas coisas? Não tem? a psicofonia é só o jeito que a coisa acontece. Psicofonia é falar. Uhum. É o que eu tô fazendo agora aqui com o burro. É. Isso é psicofonia. Uhum. Ela pode ser consciente ou inconsciente. Eu ouvi dizer, uma outra entidade disse, não, quando é psicofonia, você não tem a influência do espírito no corpo, nem os trejeitos transparecem na voz, ou nos trejeitos mesmo, em geral. Isso não transparece na... psicofonia. Na mediunidade consciente, ele pode já mudar um pouco o sotaque, pode... E aí na semiconsciente, a voz engrossa. Porque não faz sentido se eu vou fazer uma psicofonia, o senhor está ligado no meu mental. O senhor está passando pensamento para mim. Não faz sentido eu falar grosso. Mas quem disse que psicofonia é só pensamento? Ah. Psicofonia pode ser também. Pode. Em nível físico. Então vamos mudar. Então, pode ser também, certo? A mediunidade consciente. Da semiconsciente. Qual que é a diferença? A consciente, o médium escuta tudo, vê tudo, sabe tudo que está acontecendo. A semiconsciente, ele sabe onde ele está. Ah. E por que que ele está ali, mas ele não tem consciência de tudo que está acontecendo. Ah, entendi. Então falar, é médium consciente, não pode dar muita orelha porque ele interfere muito. Todos os fenômenos médium interferem. No consciente, no semiconsciente e no inconsciente. Uma interferência anímica? É. E isso é necessário, isso não é ruim. Eu preciso do conteúdo do médico para trabalhar. Aham. Sem o conteúdo do médico, como é que eu vou trabalhar? É. E o conteúdo do médico é anímico. É anímico. É. Um caboclo falou, eu posso vir, dar a ele a direção certa, trazer ele a ideia certa, me afasto, deixo ele terminar, construir, pode. Depois eu volto. Pode. Pode fazer isso. O senhor também já fez isso? Ah, eu faço o tempo todo com o meu burro. Você quando fala, a gente tá lá no grupo, é. Às vezes eu faço isso, eu não chego a incorporar. Olha. Eu dou é por aqui. Eu dou as ideias. É por aqui. E ele vai fazendo. Ele vai falando. A hora que sai um pouco, aí você volta e fala, não, é por aqui. Isso. Por aqui. É. Às vezes acontece. Porque às vezes, eu sei por mim mesmo, às vezes eu tô lá no terreiro incorporado e eu sinto que o seu tio quer alcançar um copo, beber alguma coisa, daí eu vejo, eu vou. Daí a hora que eu percebo que sou eu mesmo e não alcançar, também não pego. Por daí, quê? Ah, pra gente se acostumar a não fazer coisa pela gente mesmo, né? Daí, eu sinto ele, daí eu vou lá e eu pego. Se é o senhor, eu pego, pra mim não vou pegar. Uhum. Trabalho mediúnico é uma parceria. Ah. É parceria. Uhum. É um trabalho de duas pessoas junto. Ah. Não é um trabalho de um só. Não é. Trabalho mediúnico é parceria. Claro. Então tu também tem direito a participar do fenômeno. Direito. Direito. O corpo é teu, porra. Direito, mas o senhor disse obrigação, quase. Não, direito. Mas direito parece um privilégio. Não. Não é privilégio, porque direito é direito. Não é privilégio. Uhum. Eu tô tendo direito, o corpo é teu. Mas vamos dizer, ela pegou esse copinho aí agora. Se eu disser pro meu burro, pula dali, ele vai pular? Não. Não, por quê? Porque o corpo é dela e ela sabe que se pular, ela se arrebenta. Sim. Porra. É. Então ela vai fazer tudo que eu quiser? Não. Se eu disser pra ela, pula, ela não vai pular, não, e vai brigar comigo e não vai pular. Claro. Porque o corpo é dela, é o direito dela. Claro. Ponto. Mas esse copinho que ela pegou, por exemplo, às vezes o senhor já desde o começo falou assim, ó, igual a música. A gente ouve uma música, a cada tempo certo, dá uma batida, a gente na próxima já espera essa batida acontecer isso de novo. É, né? Exatamente isso. Por isso que a sintonia entre o médium e a entidade tem que ser muito boa. Ah lá. Porque aí o médium nem pensa. Ah lá. O médium nem pensa no que vai fazer. A música ele já conhece. Ele já conhece o ritmo. Ah, e ele vai indo no ritmo. E chega na hora daquela batida na música, que na dança a gente o abaixa, o levanta a mão, aí é a hora de se pegar o copo. Exatamente. E, então, necessita o espírito levar a sua mão ao copo. Não. Você só precisa saber da música do espírito. É só. Eu vou por sugestão e vou indo. Mas é uma coisa tão rápida e tão automática que o burro não pensa. Gente que deixou de ser umbandista disse que é esquizofrenia isso. Disse, com todas as palavras. Você vai ficar dando risada mesmo. Por que que eles dizem isso, moço? Porque vem da cabeça deles. Mas é lógico que vem da cabeça, porra. Se eu tô atuando na cabeça, tem que vir da cabeça. Sim. Ou o que eu tô falando tá vindo da cabeça do meu burro, porque eu tô passando pra cabeça. É. Então, eu tô passando pra outra coisa. É. Então é uma sequência de invenção. Tu quer que eu fale com a mão? Ai, mas que se a gente gosta de falar bobagem. Ó. Oh. Uhum. Define esquizofrenia do seu. Esquizofrenia é doença. Uhum. É desequilíbrio mental. É. A pessoa vive fora da realidade. Uhum. Meu burro não tá fora da realidade. Ele tá incorporado aqui, mas não tá fora da realidade. Ah, ele tá bem consciente do que tá acontecendo, é, onde ele tá, por que ele tá aqui, com quem ele tá falando. É. Tá certo? Sim. Isso não é esquizofrenia, moço? E a hora que ele quiser parar a fonte de fluir, ele fecha a torneira. Ele para. Ele me manda embora e eu vou. Vai. Para. Então não tem esquizofrenia. É outra coisa. A coisa funciona de outro jeito. Entendeu? Eu tô entendendo, mas eu já tô imaginando a pessoa dizer, tá, mas o... Então não tem isso de a pessoa dizer assim, a pessoa meio que tá na Umbanda porque gosta, é carente, gosta de atenção, finge, igual no teatro se finge, um papel, né, um arquétipo ali, faz tudo isso pra se ver enturmado, pra ter amigo, e no final acaba ajudando, né? Mas olha só, só na Umbanda isso acontece? Ah, lá. Nas igrejas evangélicas não acontece também? Sim, mas... No centro espírito isso não acontece sim, também? Sim, mas isso não tira... Nos Hare Krishna da vida isso não acontece também? Sim, porque louco tem em todo lugar. Ah, então... Uh-huh. Isso não é um problema da Umbanda, isso é um problema de do ser humano. Ah, sim, sim. Isso é um problema do ser humano, onde o ser humano tiver vai ter coisa assim. Vai ter. É lógico. Sim, mas isso não explica que não seja desequilíbrio mental. Então o teatro também é. Teatro é esquizofrenia, moço? Ah, entendi. Mas vamos tirar a esquizofrenia do contexto. Teatro é uma encenação. Uhum. Então pode ser encenação. A pessoa pode decidir ver tudo que ocorre na Umbanda como encenação de gente carente. Pode. Tem alguns até que fazem encenação, moço. Eu não tô dizendo que não acontece. Que fazem. Uhum. Tem gente que vai pra Umbanda porque gosta daquela encenação, daquele quadro. Sim. E tem amigos assim. E gosta. E vê os outros felizes porque ajudou. Exato. Uhum. Mas isso não quer dizer que todo mundo que tá na Umbanda é assim. Ou que quem tá fazendo isso tá fazendo com mal intenção. Não. E não tá ajudando. Não. Entendi. Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho mediunidade nenhuma. Gostou do ambiente e os espíritos vêm e ajudam com os pensamentos. Do mesmo jeito. Lógico. Por que não? E aquele menino ou aquela menina que não incorpora? Que ama a Umbanda, tem jeito de reverter isso? Não. Se não incorpora é porque não tem essa capacidade, moço. Não tem os apetrechos necessários para fazer isso. Uh-huh. Mas pode ajudar de outras formas, às vezes doando energia. Ah, que às são vezes, importantes. Sim, ela tá aqui, é. Tu acha que ela não tá fazendo nada, né? Tá aí só... Mas não, tá doando energia. Uh-huh. Tá ajudando no trabalho. Tá ajudando. Tá. Tá certo? Então não precisa incorporar pra ajudar. E essa energia que ela tá doando, tá ajudando de que forma? A dar segurança pro ambiente. Porque as entidades dela também aqui estão. Nesse caso dela, sim. Mas ela podia não ver entidade nenhuma e podia estar ajudando de energia do mesmo jeito. O senhor falou como um exemplo, mas não tem uma pessoa que não tem entidade nenhuma. Todo mundo tem alguém que gosta dele, né? É. Nem que seja familiar. Mas isso não é entidade necessariamente. Às vezes é só um amigo espiritual. Aham. Então tem uma diferença entre minha avó desencarnada e a Maria Conga. E, em princípio, sim. Mas a tua avó desencarnada pode se transformar numa entidade tua. Por que não? Depois de um treinamento. Pode. E esse treinamento, qualquer um pode receber? Ou tem que ter sido um preto, tem que ter sido qualquer um índio? Qualquer um pode receber, moço. Aham. Qualquer um. Por falar nisso, dizem que o preto velho é preto velho porque foi preto, o índio, o caboclo porque foi índio. E dizem que o Exu é porque foi europeu. Tem isso? Não sei. Se tem, também não tem, né? O senhor foi europeu? Já fui também. Mas não só isso. Isso é limitar as pessoas numa encarnação só, né? O ser humano tem necessidade de botar tudo em caixinha. É. Ah, isso aqui é disso, isso aqui é disso, isso aqui é disso. Só que as caixinhas têm umas portinhas. Uma caixinha comunica com a outra, sabe? Então as coisas que estão numa caixinha, às vezes passa pra outra caixinha, dessa caixinha passa pra lá. Ixi. E aí vocês ficam tudo zoado. Zoado? É. Eita. Fica tudo confuso. Mas não, não precisa pôr nas caixinhas. Não precisa. Não. Nós ficamos na caixinha enquanto aquilo é bom, aquilo é útil, aquilo é produtivo. Uhum. Se aquela caixinha não serve mais, nós mudamos de caixinha. Vamos falar de uma caixinha. Exu Pagão. Exu batizado, Exu coroado. Uhum. Eu falando com um Exu ontem, ele disse assim, essa codificação é própria de um ambiente específico. Isso. Não é, por exemplo... Não é lei. No terreiro aqui, no terreiro, vamos dizer no terreiro do senhor. Como chama o terreiro do senhor? Eu não tenho terreiro. Eu tenho um grupo. Um grupo. Eu não tenho. Mas vamos... Nosso grupo chama como? Arca. Isso. Arca. E aqui é a casa do... Jeremias. Do Baiano. Do Baiano Jeremias. A casa do Baiano Jeremias tem uma série de procedimentos que dá para criar uma codificação dessa casa. Isso. Né? Isso. Então todo centro de umbanda tem como criar a sua codificação, tem. Mas é específico daquele lugar. Isso. Então se ele quis usar a terminologia Exu pagão, Exu batizado, Exu coroado, os senhores conhecendo essa forma de comunicação, os senhores até usam. Aceita e usa. E usa. É isso. Para esclarecimento daquele lugar. É isso. Para aquelas pessoas que isso faz sentido. Faz sentido, claro. Então não adianta uma pessoa querer por exigência que no Brasil inteiro se use essa terminologia. Lá vamos nós para as caixinhas, né? É ela. Então. Caixinha do lugar. É? E pode trocar. Quer botar todas as caixinhas dentro de uma caixona. É. Não faz sentido, moço. E regrar os outros. É. Uhum. Cagar regra, né? Isso chama-se cagar regra. O nome técnico disso é cagar regra. Tem gente que gosta de cagar regra, moço. Eita. Eu não gosto de cagar regra, não. Eu gosto de fazer as coisas como eu acho que é certo, como é bom pra mim. Então amanhã o senhor pode fazer diferente alguma coisa. Posso? Que o senhor fez hoje. Não sei. E que o senhor falou que hoje era certo. Pode ser que amanhã eu mudo. Pode ser que seja mais interessante fazer de outro jeito. Pode ser que do jeito que eu faço hoje não dá mais pra fazer por algum motivo. Não sei. A combinação de pessoas num lugar. É, exato. Claro. Pode ser que eu mudo de burro e o burro que eu pego pensa diferente. Pensa. E aí? Oi. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar de trabalhar por causa disso? Não. Não, né? É. Eu vou ter que me adaptar. Então eu faço isso. O seu Tiriri, através do monge taoísta, falou com palavras rebuscadas. E ele até disse, olha, eu, por conta do acervo que eu tenho disponível no momento e a matemática da vibração, eu vou me expressar de um jeito que talvez vocês não esperem. Exato. Então eu, se eu incorporar com outro médium, eu vou me expressar de outro jeito, porque tem a ver com o conteúdo daquele médium. Daquele médium. Exatamente. E pode ser que o senhor venha falando... Eu não vou falar mais fino pra dizer pejorativo, mas... pode ser que eu fale mais fino. É, mais fino. Pode ser que o senhor use a voz do próprio médium. Pode. Então não se segue que tá incorporado de Exu, tem que falar grosso. Não. Mas eu ouvi dizer que esse grosso tem uma magia que trabalha também com o som. Tem. Tem. A gargalhada também. Tem. Tem uma vibração, uhum. emite uma frequência determinada uhum. que faz efeito nas energias do ambiente. Do ambiente? É. Uhum. Exatamente. Entendi. Então tudo tem assim o seu propósito e... então... Tu tá bem? Tu? Ah, então tá bom. O senhor então, quando a gente fala de hierarquia, aquela entidade que era um obsessor que se... redimiu, falou, eu quero passar para o senhor foi lá e resgatou. Alguns chamam esse de Exu pagão, porque está começando. O senhor chamaria como? Um Exuzinho qualquer. Aí eu lembro mesmo. Ó, moço, não importa o nome que dá, não. O que interessa é que é um Exu que está começando. Tu pode chamar de iniciante, tu pode chamar de Junior. Pagão. Tu pode chamar de... Exu Júnior. Júnior. Trainee. Trainee. Tu pode chamar do que tu quiser. Claro. Dá tudo na mesma. Dá. E tá aí, depois que ele tá algum tempo, que uma pessoa chama de batizado, é aquele que já se desligou dos apegos da matéria, ou não tanto? Não, não tem a ver com a matéria. Ah. Tem a ver com o quanto de sabedoria ele já alcançou. E habilidade pra servir na luz. Isso. Tá. E o coroado também. O coroado mas é a termo, que o senhor chamaria o batizado como? Alguém que está mais tempo que o outro, que tem mais sabedoria. É. Já não é um anjozinho qualquer, é um anjozinho mais que qualquer. É. É, como é que eu posso dizer? Ah. É, sênior. e o coroado é pleno. É. Eita, não. É, assim fica fácil vocês entenderem. Claro. Aí tem o Master. Ah, nossa, esse aí é o... Aí tem o Master. Nossa senhora. Não é? Tá certo. É assim. Eita. Tá bom, assim fica bom porque a pessoa começa a se desligar da forma e presta mais atenção pra essência. No conteúdo, é. Ah. Tá certo. Exatamente. Agora você tá chegando perto do fim do nosso segundo bloco e não falamos do livre-arbítrio. Eita. Mas vamos falar um pouquinho do livre-arbítrio. Vamos. Tem gente que fala que livre-arbítrio existe antes de encarnar e durante o tempo que você tá aqui, nada, até essa conversa que a gente tá tendo hoje, já tava programado. Tudo, o jeito que é, porque assim também ajuda que outros eventos ocorram e não saia do lugar. A Maísa explicou que não é assim, ou até outra entidade com ela. Isso daí é a energia que vai construindo ao longo do tempo e a própria vibração, igual o ímã atrai, a chama isso. Queima, é tudo coisa natural. Isso. O senhor, que posição tem a respeito disso? É exatamente isso, como eu vejo. É, o senhor vê assim. O livre-arbítrio é exercido antes de encarnar. Ah! Quando é possível, nem sempre é possível. Quando é possível. Quando é possível. Às vezes é uma encarnação compulsória. Não gosto dessa palavra porque parece que o cara está sendo obrigado a fazer alguma coisa que ele não quer. E não é verdade. Às vezes ele não tem capacidade para escolher o que é melhor para ele naquele momento. Então ele é ajudado. É. Mas não que ele não quer. Agora, quando tem esse livre-arbítrio lá do outro lado, isso é escolhido lá do outro lado. As coisas principais é escolhida lá do outro lado. Se eu vou ser homem, se eu vou ser mulher. Ah. Quanto tempo eu vou viver. Se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho. Com quem você vai sair. Com quem eu vou casar. Quem você vai beijar. Quem eu vou... né? Uhum. Com quem eu vou viver, com quem eu não vou viver. Qual vai ser a minha profissão. Uhum. E isso são as coisas principais. As linhas gerais. Isso vai ser escolhido lá. É. Aí isso vem pra cá. Vem. É. Aí vem pra cá. Uhum. Com essas coisas já mais ou menos determinadas. Tá. A vida vai tentar me conduzir pra isso que eu já escolhi. É. Tá certo? Sim. Agora, muito do que acontece quando eu já tô aqui é determinado também pelas minhas escolhas daqui. Mas até isso foi determinado antes. Sim. Se eu vou ser um encarnado comportado ou não. Pra que existam as provas. Então é assim, moço, ó, vamos imaginar. Me dá o riscador aqui. Vai, riscador. Tá atrás de você. Ali, ó, cadê o riscador? Aí. Ó, imagina assim. Eu vou filmar aqui o chão agora. Ó, essa é a vida do espírito. É. Tá certo? Tá. É uma linha, né? Então vamos supor que aqui ele nasceu, aqui ele casou e aqui ele tem filho. Uhum. Tá certo? Que é o primeiro filho aqui. Tá. Certo? Mas vamos supor, esse é o plano geral. É. Vamos supor que ele decida aqui, em algum lugar aqui, ele decide que ele não quer casar. E aí? Então o caminho dele desvia. E... mas isso aqui também está previsto. Ah. Caso ele não queira, o plano principal é casar tá. e ter um filho. Tá. Se ele decidir não casar, ele vem por esse caminho, mas aqui também já tem um plano. Então o livre-arbítrio consiste nas escolhas que você faz antes de encarnar. É. Tu me entendeu? Sim. Vamos dizer que ele aqui nessa vida, aqui lá na frente, ele escolhe ter uma doença. Eita. Porque aquela doença é importante para um aprendizado dele. Tá. Tá certo? Só que nesse período aqui, antes de ficar doente, ele aprendeu. Ele aprendeu alguma coisa que era para aprender com a doença. Uhum. Ele não precisa mais ficar doente. Ah. O caminho dele é desviado. No momento que ele aprende, o caminho dele é desviado da doença. E já tá programado. Já tá programado esse desvio. Nossa. Tu me entendeu? Entendi. Então o senhor já sabe a hora que vai precisar me ajudar. Como assim? Por exemplo, se eu vou pra um caminho mais tortuoso, o Exu já tem minha programação de encarnação, né? Ele tem o plano geral. Já sabe, ixi. Ele tem o plano nesse geral. Nesse ano é o ano que eu mais vou trabalhar. Ele tem o geral. O senhor já tem acesso a isso? É. O senhor tem acesso ao futuro da Maísa? Algumas coisas tem. E tem um espírito acima do senhor que tem mais acesso? Tem, mas eu não posso interferir. Não pode? Não. E nem contar pra ela? Eu sei que algum ponto aqui ela vai, sei lá, ficar rica. E vai mesmo? Ah, não sei. Eu sei que algum ponto aqui ela vai ficar rica. Ah. Mas por algum motivo ela toma uma decisão aqui que não dá mais pra ela ficar rica. Uhum. É? Então eu sei que tem um outro caminho aqui, caso ela não fique rica, que precisa. Mas se ela vai decidir ficar rica ou não, eu não sei. Porque isso é uma decisão dela. Dela. Tá certo. Tu me entendeu? Sim, entendi. Então tudo é programado antes de encarnar. Não tudo. As coisas principal. As coisas principal. Aqui, ó. Eu nasci aqui. É. Casei aqui, tive um filho aqui. Tá certo? É. Se eu casei e tô determinado a ficar casado com essa pessoa, mas em algum ponto aqui eu cansei e quero descasar. É. Né? É. Eu fiz uma escolha. Uhum. Não tá determinado se eu vou casar ou não. Quando chegar aqui, aqui nesse meio aqui, eu posso escolher. Casar, não casar. Não tá determinado. Não tá determinado. Nem tudo. Claro, entendi. Então o livre-arbítrio com isso. Eu posso também chegar e casar. Uhum. E ter, ficar determinado a ser fiel. Mas eu posso escolher não ser fiel. Entendi. E nesse não ser fiel. Como eu vou viver esse casamento? É. É uma escolha que eu faço aqui. Que faz aqui. Tá certo. Que já tava programando. O casamento tava programado. Uhum. O não ser mas fiel. Mas não é determinado. O não ser fiel, fiel não foi escolha sua. Exatamente. Mas uma vez que você foi por esse caminho, o resto aí já vai tem acontecer. Um outro traço pra seguir. Entendi. Tá certo. E eu ouço dizer assim, como os números têm sequência e a avalanche quando vai caindo a gente pode prever o lugar que ela vai passar, o tamanho que ela vai ficar, as vidas futuras talvez seja assim também. Não. Mesmo na avalanche, moço. Uhum. Se tu tá no morro, tu tem uma visão da superfície. É. Né? Da superfície do que tá lá pra baixo no barranco. Uhum. Tu não sabe se aqui tem uma pedra. Isso aqui tem um buraco. Ah, tu não tá vendo. É mesmo. Tu não tá vendo. Ah. A avalanche vem. Parece que ela vai seguir esse curso. É. Mas aqui ela encontra a pedra. Ixi. Aí ela pode desviar. Ou ela encontra um buraco. Ela pode parar no buraco. Uhum. Mas tu não tá vendo isso. Então entendi. Nem sempre. Então não é sempre que depois do 5 vai vir o 6. Não. Se tiver um 5.1... Depois do 5 pode vir o 5.5 e meio. Olha lá. Isso. E tu não tá vendo esse 5.5. E esperar vocês. É. Tá certo. Tá certo. Entendi. Muito bem. Então, hoje com a energia que o senhor veio aqui, que o senhor nos visitou, tem algum assunto que o senhor queria explicar que não, não foi perguntado? Eu tô a seu serviço. Tá certo. Nesse trabalho eu tô a seu serviço. Tu é que sabe das necessidades do teu público. Tá certo. Eu não sei. Não. Eu sei da necessidade do meu. É. Né? Sim. Do seu público, tu é que sabe, claro. Deus guia que sabe. Eu assim, tô aqui a teu serviço. Então tá bom. Pra gente, então, hoje, tá bem... estamos bem amparados. Graças a Deus, né? Graças a Deus, com tudo que a gente colheu aí. Então eu já vou passar, assim, pra os finalmente. O que o senhor gosta de ver, assim... O que o senhor gostaria de ver nesse momento de transição... Em termos de união entre aqueles que acreditam na mesma coisa, independente de ser tudo evangélico, tudo católico. Eu quero respeito. Respeito? Eu quero respeito, uhum. Sabe? Uhum. O fato de eu ser diferente de tu não uhum. significa que eu seja melhor ou pior que tu. Uhum. Não é? É. Eu sou só diferente. Uhum. E é nas diferenças que a gente aprende mais, e não no que é igual. Com o que é igual eu não aprendo nada. Uhum. Eu tô repetindo o que eu já sei. Com o que é diferente eu aprendo mais. Então, se houver esse respeito, essa compreensão, nós podemos crescer muito mais como humanidade. Uhum. Aprendendo que com os diferentes eu posso aprender outros pontos de vista, uhum. outras maneiras de agir. Uhum. Né? Uhum. E posso aprender também que eu tenho outras possibilidades de coisa para escolher. Uhum. Às vezes eu tô enxergando 3 escolhas. É. Quando eu converso com outra pessoa que é diferente de mim, eu vejo que tem mais 3. Ixi. Aí minhas escolhas passam a ser 6. É. Não é? É? Aí eu converso com mais um que é diferente e mais 3. É. Eu não tenho mais só 3, eu tenho 9. É. Tu me entendeu? Sim. Quanto mais eu interajo com quem é diferente de mim, mais eu aprendo. Mais escolha eu tenho, mais eu cresço. Interagir com quem é igual é bom pra dar força, mas não pra aprender. Não pra aprender. Pra aprender, eu preciso interagir com quem é diferente de mim. Porque aquele que é diferente de mim tem coisa que eu não tenho, uhum. e eu tenho coisa que ele não tem. Então uhum. os dois aprendem no processo. Nossa. E agrega positivamente ao todo. Pra todo mundo. Exatamente. Tá me entendendo? Oh, sim, senhor. Tá certo? Tô, sim, senhor. Então é muito respeito. Muito respeito. Respeito com tudo e com todos. Aham. Respeito com as crenças. Aham. Respeito com o sentimento. Respeito com as experiências. É. Né? É. E é isso. Se havendo respeito, todo mundo cresce. Muito bom. Eu vou... Já que o senhor já deu a sua mensagem final, pedi para o senhor terminar com uma... com uma oração. Eu já sabia que tu ia pedir. Já? Eu vim no caminho falando pro meu burro. Ah. Pensa aí numa oração de Exu. É, sério? Pode perguntar pro meu burro. Não, eu não sabia que eu ia pedir, eu não sabia. Oração de Exu, meu burro precisa escrever isso. Oh, meu Deus. Oração de Exu. Ah. Oração de Exu é o seguinte. Aham. Que o ser humano possa aham. aprender aham. com as experiências dele e as dos outros. Aham. Que ele possa entender que acima dele tem um Deus maior e que está olhando a experiência de todo mundo. E que para Deus não há experiência melhor ou pior. Há experiência que cada um precisa. Que cada um possa ter a experiência que precisa e merece, de acordo com sua necessidade e o seu merecimento. Para que todo mundo possa crescer. Só assim nós podemos crescer. Todo mundo. Eu, tu, todo mundo. Uhum. Que nós possamos unir as forças. Que mesmo sendo diferente, elas se complementam. Que haja mais união. Que haja mais entendimento. Que haja mais graça. Que haja mais alegria, que haja mais felicidade. Que haja menos tabu. Que haja menos preconceito. Que as pessoas possam olhar uns aos outros como se fosse a si mesmo. Isso é o que eu desejo para todo mundo. Amém. Graças a Deus, seu Tata Caveira. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Não sei se é maravilhoso, mas é o que eu acredito. Sim. É sim. É espetacular. Quanto mais simples e a gente vai aproximando dessas realidades, mais tocados ficamos. Quanto mais simples, quanto mais óbvio, mais toca. Olha, que coisa boa. Não é? O senhor já contou pra ela no caminho que eu ia perguntar. O que eu fiquei sabendo só agora. Como são as coisas? O burro vem pensando, oração de Exu, porra, mas como assim oração de Exu? Tá ficando louco! Nossa. E aí o burro questionou. É oração de Exu sim. É. Vai pensando aí. Que coisa bonita. E é igual o senhor falou, a gente não enche vocês com coisas desnecessárias fora da hora. Não é bem assim. De vez em quando vocês me enchem o saco. Sim. Mas assim, vocês os Exus, por exemplo, eu não sabia que eu ia perguntar isso. É, tu já sabia, tu só não tinha consciência. Não tinha lembrava. Que coisa bonita. Tá certo então. Muito obrigado pelo senhor. Eu te agradeço, moço, pela oportunidade de passar os meus conhecimentos. Que fique claro que meus conhecimentos não são verdade absoluta. São só os meus conhecimentos, as minhas experiências. Uhum. Se isso servir pro bem de alguém, uhum. que assim seja. Sim. Se não servir pra alguém, que descarte e vá procurar aquilo que serve pra si. Sim, não sim. é? Sim. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser. Uhum. Eu sou dono do meu caminho. É o que me basta. Claro, eixo! Claro, eixo! Seu Tata Caveira. Posso ir embora? Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Oh, meu Deus do céu. Pela oportunidade. E vamos aguardar no futuro, quem sabe, uma outra oportunidade com o senhor e as outras entidades, né? Tô a teu serviço, como eu te falei. Sim. Sempre que tu precisar, que tu quiser, tô a teu dispor. Tá certo, então. Muito tá certo? Obrigado. Enquanto o trabalho continua sendo. Sim. Esse trabalho de luz e de esclarecimento, eu tô a teu serviço. Tá sim, vai ser o assim. O dia que deixar de ser, se deixar de ser... Não, não vai. Vou te comer o cu. Não vai, não vai. Não vai, não. Porque o senhor não vai ser o único. Vai ter fila. Vai ter fila. Então eu vou me conservar aqui. Tá certo. Então vamos embora. Depois tu fala com o meu bom pra limpar essa sujeira. Ah, pode deixar, a gente cuida. Tá certo. Tá certo. Então vamos embora. Vamos despedir da tronqueira. Tu abre essa porteira pra mim. Ai, porra. Essa luz. Ai. Vou falar pra ela vir com óculos de sol. Salve tu, filho da puta. Salve, seu Tatá. Tudo bom com tu? Graças a Deus, tudo bom. Tu tá precisando de uma comida de rabo, né? Eu já fiquei sabendo. Tô não. É, tá assim, anda dando trabalho pros outros. Eita. Claro, beijo. Por que o senhor entra de costa? Sei lá. Sei lá. Porque pra mim faz mais sentido. Tá certo. Não é? Salve todas as forças que descansam. Salve. Salve todas as proteções, todos os que trabalham aqui. É. Vamos embora. E... Claro, eixo. Ah, eixo. A luz. Oi. Oi. Quer uma água já? Ai, eu quero água. Tem água? Tem. Ui. Agora tem cachaça. Salve, nosso Senhor Jesus Cristo. Salve. Salve, salve, Dalche, viu? Ei, meu Deus do céu. Salve, meu paizinho. Salve, Tufio. Oh, salve, tu. A Deus. Ixi, salve, Tufio. Salve, tu. Salve, salve tua nós. Força, teu luz, ixi. Ixi, chute do posto, deixar pra você, pro seu trabalhador, viu? Sim, que assim seja, ixi, meu pai. Continua nesse caminho de luz, viu? Graças a Deus. Oh, meu Deus. Salve, Tufio. Salve. Obrigado isso, pela visita, só... viu? Isso. Nossa, estamos muito honrados. Este Nico vai estar muito feliz. É? Graças a Deus. Ih, sabe que eu estou deixando. Deixa eu ver falar esse... Este cumprimenta a luz. Tá certo, meu pai. Tem, tem. Que assim seja. Ai. Tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Como você está se sentindo agora, mãe? Cansado. Cansa? Cansado, mas... É, cansa. Isso é próprio do médium ou sempre cansa as pessoas? Eu sempre fico um pouco cansada, não tem jeito. Mas né? É uma canseira natural. É uma canseira boa, acima de tudo, porque a gente tá fazendo o trabalho que precisa. Né? Tá. Daqui a pouco passa. Graças a Deus. Graças a Deus. Na conversa ele falou um pouco sobre um aviso que ele deu pra você no caminho, sobre você pensar numa oração. Conta um pouco como é que foi isso. Eu ia no caminho dirigindo. E veio a coisa, veio a frase, oração de Exu. Ai, ai, ai. Aí eu perguntei, falei, mas espera, oração de Exu? Nunca ouvi falar de Exu fazer oração. Como assim? É, né? Claro. Falou, não, tem oração, você vai escrever uma oração de Exu. Isso. Se prepara porque você vai falar de oração. Isso. Eu falei, tá bom. Tá bom, ok, senhora. Quando vier, então vem, que assim que seja. Que coisa maravilhosa, porque... E que vem nem no caminho. Isso é uma grande revelação pra mim, porque eu não programei nada de perguntar isso no final. E, no entanto, ele falou que já tinha falado. Eu nem programei, nem nunca tinha pensado nisso. Uhum. Né? Foi uma coisa que veio nova pra minha cabeça. Uhum. Nunca pensei no Tatá fazendo uma oração. É, né? Eu também não. Mas veio muito forte, veio muito presente, veio insistente, inclusive. Veio assim, como se fosse uma coisa que eu tinha que fazer, pensar a respeito. Nossa. Falei, então tá bom. Então, é como se eu tivesse que pensar a respeito para fazer sentido para mim. Para você, claro. Porque eu nunca tinha pensado a respeito. Nossa. Então, e veio muito claro isso para mim. Vem. Engraçado. E quando eu tava fazendo um diálogo, para mim veio assim... Peça pra ele fazer uma oração. Eu falei, mas vou pedir pro Exu fazer uma oração? Ele pois vai, é, então. Ele vai me excomungar aqui. Ele falou, peça pro Exu fazer uma oração. Aí eu falei assim, eu vou pedir pro Exu fazer uma oração. Uhum, daí eu vou, peço e ele diz, ah, já tava programado isso aí. Que coisa maravilhosa. Bonito, né? E a gente acha que é tudo a gente que faz, né? Pode fazer com tu é. Algo que tu mesmo já não tem aí dentro de alguma maneira. Ah. Pra gente fazer mal pra alguém, é. E pra fazer bem também, a gente precisa enganchar. Olha. Então se eu quero fazer alguma coisa pra ela, eu tenho que encontrar nela alguma coisa que me ajude a fazer o que eu quero. Olha, claro. Gente que deixou de ser umbandista disse que é... É esquizofrenia isso. Disse com todas as palavras. Você vai ficar dando risada mesmo. Por que que eles dizem isso, moço? Porque vem da cabeça deles. Mas é lógico que vem da cabeça, porra. Se eu tô atuando na cabeça, tem que vir da cabeça.